πάρω δύο μετρό, γιατί πάμε τώρα να βγάλουμε μία λίγη στην αελεύθερη και θα πιστεύω να βγάλουμε ένα σαπλίδα. sorry? Okay, sir. Doctor, me zero estabilizando e ele é. Azul 4060, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 179. Ele pode ver o que Azul 4060, no solo 25, chame o solo 121, decimal 9. Azul 4207, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alfa Sete Romeu, o motor 118 da sua nota. Controle 20, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, bom dia. Salve, Delta, good morning, Azul 4207, out of 1000 feet. Azul, tudo bem? Azul 4207, eu estou contactando o Pátio, eu estou indo para a... Como você está, eu estou gosto de 5107, mas eu estou fazendo. Climbing via Temple, went out one departure, Montana transition to flight level 340. Can you fly direct to Temple under visual conditions? After 2,000 feet, Roger, please fly direct to Temple after 2,000 feet. We would like to fly back to Moscow after 12 interceptions. July is in 5205. Say that. 0, à direita, chame o fone 121, decimal. Contato. E aí, abaixo com o fone, 121, decimal 8. 5207, contact with the center 1208 with a small 45, back up 125 with small 10. Destino agora teve 118, decimal 9. Padrão 05, confirme intenções de pouso. Padrão 05, prossiga via litoral, autorizado cruzamento da final da pista 35, aponte para o cruzamento da final, pista 28. Passaria do 9804, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Silêncio, agora é autorização para o pouso, 9804. Do 9804, pouso autorizado, pistola 0, vento 060 graus, 149. Autorizado, pouso na 10, 9804. Padrão 05, aguarde para o cruzamento da final pista 28. Temos um trato na curta final pista 10. Aguarda, não, desculpa. 05. autorizado o cruzamento da final pista 28, reporte livrando. Salido 9804, solo 4000, chame o solo em 12, vamos ver sua nota. A patrulha de leste, a patrulha de leste, Guardião 05, confirma intenções. Seguir até Buraquinho e fazer um patrulhamento aqui na área de Vilas, Buraquinho e Encontro das Águas. Guardião 05, autorizado patrulhamento na região, reporte livrando o setor. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Outro prosseguindo via litoral nordeste, 500 pés. Autorizada com a pista no zero, vento no 20 graus, 18 nós. Autorizado, Azião 05, informação de tráfego é 2 decolando pista no 0. Ok, está passando 2, 0. Charlie, contact tower on 118 with my line of sight. Go 2048, stop at ILS, X-ray, runway 10. Go 2048, clear for land 1810, wind 110 degrees, 18 knots. Roger. 5, informação de tráfego, helicóptero no setor nordeste do aeródromo, 500 pés. Então, 3745, autorizado decolar, pistão 0, vento 0, 0 graus, 1, 4 mais. Guardião 05, informação de tráfego, Airbus decolando pistão 1, 1, 0. Solo 07, solo direito, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Costa Zero, estamos esperando a visora Grau, que no meia do dia nós. Livre pouso na 10, chama 3. Alfa, você fala em Fox, para reboque do 43, a principal pode ser o Alfa. Alfa, ele fala em Fox para reboque do 41, ele está no último ano aqui. Ok, vamos ver o último ano. Eu estou sendo o 41, eu queria só para 10 mil pés, a gente chama 01. Autorização de procedimento da Sex Rank com 0 e foi submetado. Essa licença de nível é IPAP. Olha, restrição de nível é IPAP. E a gente vai manter a restrição de IPAP, é só 2000 autorizado, o azul, se quiser só 3. A licença 048 cancela a restrição de nível é IPAP. Charlie, sinal 8, Mamão. Farol de Itapuã, patrulha 908, obrigado. Controle.